Eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor e pra sempre ser o seu só. DJ Marcelo, o Playboy de Tucuruí, tocando os melhores ritmos pra você dançar. Garçom, abaixa o som, volume, que o barraco vai começar. Pode todo

você que eu não conheço mais. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Você aceita o que vier, menos solidão. E promete tudo outra vez, a esperança louca de um talvez. E basta ilusão. Só te peço um brilho de um luar. Eu só quero um sonho pra sonhar. O que eu sei é que jamais vou te esquecer. Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver. Eu não sei se estou vivendo de emoção, mas invento você todo dia pro meu coração. Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver. Eu não sei se estou vivendo de emoção, mas invento você todo dia pro meu coração. Estou sofrendo, tentando te esquecer. Você me fez chorar. Acredite, é verdade que eu vou contar. A saudade me fez mudar. Aposta tudo me faz sentir o medo.